beleza? Eu sou o Marcelo e você está escutando o Pabaxi Podcast News número 2. Hoje eu tô aqui com o Ruilce. E aí, tudo bom, guys? E hoje eu tô aqui com o Tuti também, pra gente falar algumas notícias. Tuti aqui. Ok. Agora a gente vai pra leitura de e-mails e comentários do podcast e já voltamos com as notícias que vocês querem ouvir. Então, Marcelo, onde nós estamos? A gente está na leitura de e-mails e comentários aqui do podcast. Agora esse é o momento que a gente leria o que você escreve pra gente, só que dessa vez a gente não tem nenhum e-mail nem comentário. Então, se você quiser mandar um e-mail pra gente, Tuti, como é que faz? Envia pra pabaxi@yahoo.com.br ou pode falar com a gente pelo Twitter. twitter.com/rusantana, que é o do Ruilce, twitter.com/tuti_gs ou twitter.com/oleocranmarcelo. Vai estar tudo aí na descrição pra vocês verem. É isso aí. Então, é só isso. E agora a gente vai voltar para as notícias do podcast que vocês querem escutar, por isso que vocês clicaram aqui. Então, vamos lá. Então, logo para a primeira notícia, por favor, Ruilce, mostre pra gente o que você trouxe. Eu trouxe uma notícia que ela é meio... Foi algo que, tipo, me fascinou pelo cinismo da pessoa, entendeu? É o seguinte, médica condenada por cortar pênis do ex-noivo em Minas Gerais pede desculpas à vítima. Genial, né? Por que não? É porque só desculpa basta. É, não, tipo assim, então, eu cortei só seu pau fora. E desculpa, tá? Foi sem querer, assim, escorregou. Nem era grande coisa mesmo. É, qual a diferença vai fazer isso na sua vida, né? É só ser um pauzinho. É, mas ela cortou por quê? Então, ela simplesmente, tipo, ela tava fingindo assim, ela tava falando que ela era inocente. Ela começou a culpar o pai dela, tá ligado? Eita, mano. Até faz sentido, né? Tipo, tá transando com a minha filha, vou cortar seu pai. Faz sentido até. Mas a real é que a mulher é... Ela não seria o marido dela, foi o noivo. Aí, eu acho que ele, se eu não me engano, tipo, eles iam casar, mas aí não ia casar mais. Ela decidiu cortar o pau do cara, tá ligado? Então, na real, ela que fudeu o cara pra vida, né? É, pois é. Pra vida. É, porque agora sexo é só de costas. Ela literalmente fudeu. Ai, cara, você tá zoando o maluco que perdeu o pau, cara. Com essas coisas não se brinca, tá ligado? Deveria ter um consentimento mais, tipo, masculino, assim, tipo, de dó. Não, você fica zoando o cara que perdeu o pau. Sei lá, tipo, por ser um cara, tá ligado? Você tem que zoar ele. É automático. Você nunca viu o cara. Ô, perdeu o pau aí, tô vendo. É, mano, que tipo de pessoa zoa outra por ter um pau? Caralho, quase perdeu. Não, mas é um bagulho triste, velho. É. Coitado do cara. E ele ficou triste. Melhor definição possível, né? É tipo, ela pediu desculpa. Não, cara, eu não posso aceitar sua desculpa porque eu tô triste, cara. Qual é, né? Mó bad, você cortou meu pau, né? Mó a mais isso aí, tá ligado? Lógico, todo mundo vai ficar assim, né? Fica triste. Ok, vamos pra segunda notícia que é comigo. Vai ser foda. Segunda notícia é impressionante. É o seguinte, pela primeira vez na história, os neurocientistas, eles mostraram que a comunicação telepática, ou seja, entre humanos, é possível. Tipo assim, o experimento que eles fizeram, eles conseguiram transmitir, acho que uma palavra, um oi, uma coisa assim, tipo, entre duas pessoas que estavam, tipo, a mais de 8 mil quilômetros de distância. É como se uma estivesse na Índia e outra na França. Caralho. Cara, isso é sensacional, velho. Tipo, daqui a uns anos a telepatia vai ser possível. Mano, a gente vive no futuro, velho. Eu falo essas pessoas não acreditam. Eu não quero começar sobre esse assunto, porque eu tô muito bolado. Essa era uma tese minha que eu queria fazer, entendeu? Eu penso nessa minha ideia já faz alguns anos. Aí vem algum filho da puta e faz antes porque tem dinheiro, tá ligado? Eu tenho muita raiva disso. É verdade. Ah, Rui, eu já tive 1 zilhão de ideias, que aí eu fui descobrir que alguém já teve antes e fui, já tá fazendo já. Não, não foi antes, cara. A vida é assim. Eu pensei faz tempo, tá fazendo isso aí agora, entendeu? Não, mas cara, eles fizeram um experimento agora, mas eu creio que eles já estavam pensando nisso faz tipo uns anos. Tudo bem, cara, mas se eu tivesse grana eu já teria feito, mas eu não tenho grana, essa é a questão. Assim. Entendi. Tá, claro. Grana move as coisas. Mano, mas eu falo que a gente vive no futuro, a galera não acredita, velho. A gente vive no futuro, mano. Não, uma coisa que eu achei da hora também desse experimento, tá ligado? É que, tipo, eles têm que implantar uns negócios tecnológicos, eu não sei certinho o que eles têm que colocar, tipo, em você. Mas não é um negócio invasivo, sabe? Não é um negócio que pode te fazer mal, por exemplo. É que é um capacete de pipoca. É, tipo, uma coisa assim. Ou seja, tipo, você vira um ciborgue sem virar um ciborgue, tá ligado? Não, mas e como funciona isso? A pessoa vai lá e faz por vontade própria ou... Então, por enquanto, as pessoas têm que ficar ligadas na máquina lá, tipo, umas máquinas gigantes e tals. E daí, tipo, ela pensa numa palavra e, tipo, ela transmite direto, sabe? Ela voa pelo ar e vai pra outra pessoa. Oh, magia, cara, magia. Pois é, magia. Cara... Que é assim que a ciência funciona, magia. Mano, mas tipo, eu acho que a ideia principal não é só você mandar pensamentos pra outras pessoas, né? Essa parte mais, eu acho que de menos, tá ligado? Porque se você consegue emanar seus pensamentos, suas coisas, cara, seria muito mais fácil de sua vida, tá ligado? Porque aí você faz não, cara, equipamentos, você faz equipamentos que correspondam a seus pensamentos, tá ligado? Você entra na sua casa, você não precisa abrir a porta, velho. Não, mas já fizeram isso, se eu não me engano. É, já fizeram isso. Tipo, um cara com um capacete, vários fiozinhos lá, ele pensa, daí, tipo, a porta abre. É, o robô se mexe lá, mexe o braço. Mas, tipo, essa foi a primeira vez que conseguiram fazer de pessoa pra pessoa, sabe? Ah, entendi. Mano, imagina que ruim você tá andando na rua, tá ligado? Aí você tá lá andando na rua, você vê aquela mulher gata e assim, nossa, mano, that ass. Não. Aí a menina escuta, você só pensou. A mina olha não, pra esse cara. Você não tá entendendo que vai ter que ter um Bluetooth, tá ligado? É tipo, ah, você aceita conversar comigo? É uma coisa assim, né? Não vai ser tipo qualquer um lendo seu. Se não, todo mundo é Charles Xavier, todo mundo deita, começa a colocar a mão na cabeça e tipo, ah, vai explodir, porra. É verdade. meu. Não, todo mundo ah, então, se for um bagulho assim, fica mais suave, mano. Porque aí você pensa qualquer merda, aí a galera já escuta. Porra, isso é muito escroto. Ia ser complicado. Complicado. Mas qual é, né? Se passasse uma gostosa no meio da rua, aqui é o Brasil. Você não precisa pensar, você fala, né? Porque aqui as coisas funcionam assim, né? É verdade. Então vamos pra última notícia? Bora. Go, go, go. Go, go, Power Ranger. E agora a última notícia que a gente traz aqui pra vocês é o seguinte: se você viveu embaixo de uma pedra, numa caverna na lua nessa última semana passada aqui da gravação, aconteceu um evento que ficou conhecido mundialmente na internet como o The Fappening. Se você manja um pouquinho a internet, você já adivinha o que aconteceu. É a galera fapando pra tudo que é lado porque fotos de celebridades vazaram na internet. Várias e várias fotos, algumas centenas eu acho, vazaram de várias celebridades. A principal foi a Jennifer Lawrence. E, cara, começou uma puta de uma discussão sobre privacidade, sobre não ter que vazar esse negócio na internet. E o cara era 4. Queria perguntar pra vocês o que vocês acham sobre isso. Peraí, eu tenho que explicar um pouco melhor. Não foram fotos de celebridades que vazaram, foram fotos de celebridades nuas que vazaram. Foto qualquer uma, vai. Caso isso não ficou explícito. Muito, muito importante falar isso, entendeu? Cara, Tucci, o que você acha sobre esse assunto, das fotos de celebridades nuas vazaram? Eu vou falar uma coisa, eu não acho isso bacana, eu não acho que, tipo, o hacker lá que conseguiu, tipo, ir postar as fotos, eu acho que ele, tipo, é um filho da puta, ele tem que se fuder hard. Uhum. Mas eu não posso reclamar muito, porque, tipo, você né, gostou. Eu vi, entendeu? Eu vi muita gente falando mal das mulheres e tal, que tiraram a foto, tipo, ah, não, você não queria que vazasse, você não devia ter tirado a foto em algum lugar, porra. É um pensamento babaca isso, velho. Isso é a maior idiotice que tem, meu. Porque da mesma maneira que você tira fotos... Não, beleza. Não é qualquer um que fica tirando foto nu. Mas é tipo assim... Há fotos no seu celular que você não gostaria que ninguém visse, tá ligado? É, porque tem fotos... privacidade. É, então, tipo, não tem essa, mano. É uma foto dela. Se ela quer fazer isso, mano, beleza, mas você não vai condenar a pessoa, velho. São só fotos, tá ligado? Se ela quer utilizar pra alguma coisa ou dar pra pessoa que ela gosta, mano, é, uma, ela, é, uma, é um jeito dela, tá ligado? Você não tem que ficar condenando, né, isso, velho? Né? É, e outra coisa também é que aí depois disso reclamaram que... reclamaram que colocaram as fotos no iCloud. Aí porque, ah, não, aí beleza, você tira essa foto, mas também não é pra colocar nas internet, né? Tira a foto com a Polaroid e deixa num cofre. Eu acho que o Cauê Moura falou isso, né? eu vi ele falando isso. Meu. Caraca. Tipo, cara, não faz o menor sentido esse argumento. Primeiro é que esse tipo de servidor deveria ser pra você guardar suas informações pessoais e não ter uma cópia física disso pra se perder. E segundo que a principal ideia disso seria ela ser segura. Então, quando você coloca lá, não é pra outras pessoas verem. Se você quisesse que as outras pessoas vissem, você colocava, tipo, sei lá, no For Share, sei lá. Pois é. Que o negócio é aberto, aí qualquer um pode baixar, mas não. É uma coisa que você confia, né? Por isso que você colocou lá. Você nem ia colocar sabendo que qualquer um podia pegar. É, então, não é um negócio pra... É um negócio particular, não tem essa, ah, não é pra colocar na internet, alguma outra pessoa pode estar vendo. Mano, você mandou o bagulho no WhatsApp, já tem no servidor dos caras do WhatsApp lá também, não muda nada. Mas agora vamos falar o ponto. Cara, a Jennifer Lawrence me surpreendeu, sinceramente. Antes, eu não sei, todo mundo sempre falava dela e tal, mas antes eu não, sei lá, nunca vi ela com esses olhos. É, sinceramente, então, essa coisa, eu vi ela. Eu tô apaixonada por ela, cara. Não... Então, eu não achava nada disso. Eu olhava pra ela no filme, tipo, nossa, que bosta, tá ligado? Mas depois dessas fotos. Okay. Meu, é tipo assim, eu vi ela com outros olhares, com outros ângulos, assim, também. Exatamente. Não, eu sinceramente não achei nada demais essas fotos. Eu achei que, tipo, são mulheres normais, sabe? Não tem essa, ah, super modelo ou cacete, aí é a mulher diferente. Sim. Demorou, mano, mas tipo assim, normal, cara. Eu não achava ela tudo isso. E. Mas agora, mano, ela é gostosa pra caralho. Dá, é sim. Que eu curto rosa, entendeu? Eu acho rosa uma coisa bonita, entendeu? Se você não entendeu, continue sem entender. É. E, meu, mas simplesmente, eu não vou falar, tipo, ah, mano, foi uma cozice do cara, mas, tipo, não recomendo que vocês façam esse tipo de coisa, é uma coisa, tipo, muito filha da puta, mas obrigado. Só isso. É um negócio meio filho da puta, eu não vou... aqui no link do programa não tem as imagens. Se você quiser, você vai ter que procurar nas internet aí. Não é muito difícil de achar, mas eu também não vou mostrar. Não, na verdade agora é mais difícil, porque todos os sites estão tirando porque tá dando merda, tá dando processo e tal. Daí você só acha, tipo, censurado. Aí não tem graça. Não, então, mas você consegue achar se você procurar. Dá pra achar. Com jeitinho, mas eu não vou linkar pro site, não. Você esquece, se deu trabalho de procurar se você quer fazer um negócio errado, que é errado, cara. Privacidade, entendeu? Mas eu gostei. É errado, mas você fez, né? É, mas eu gostei de ver as fotos. Então, mas todas as outras notícias que a gente falou vai ter link aqui pra você ler um pouco mais sobre ela. Sim. Provavelmente, a notícia, o link que a gente vai colocar, vai pra um site que vai ter a notícia em inglês, tá? Ah, é, tem... Mas... Sempre tem Google Tradutor pra isso, se você não entender inglês. Se você não sabe inglês, coloca lá no Google Tradutor que você descobriu, né? Que faz o trabalho. É, mais ou menos, né? Não, mas dá pra entender, sabe? Não é perfeito, mas é compreensível. Não, mas é tipo assim, Google Tradutor. É tipo... vamos falar uma frase simples, é... What's your name? Aí é tipo... Google Tradutor. Qual nome Watch você... Aí você fica tipo, porra. Droga. mas você consegue entender. Não, mas você escuta o podcast também pra você saber. Geral, básica, você consegue, sim, compreender. Sim, sim. Bom, então acho que foi isso. Muito obrigado aqui por vocês terem escutado esse podcast até agora. Vocês querem falar alguma coisa? Se despedir da galera que está escutando a gente? Tchau. Eu só queria pedir pra, se vocês gostarem, compartilha com os amiguinhos, entendeu? Ah, com os colegas. Não, eu quero que vocês se fodam. Se você não gostou da porra do vídeo, se mata, seu lixo. Não é vídeo, cara. Você vai pra Suíça se você não gostou. Ah, você dá um pi aí. Não, não tem edição, não tem edição. Droga. Bom, mas então, foi isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Até a próxima e tchau. Falou.